Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, Aruanda, ê, camará. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, Aruanda, ê, camará. Vem de dentro do peito uma chama que acende. Meu corpo inteiro não pode parar. Magia que veio de lá da Bahia, axé, capoeira, salve abadá. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, Aruanda, ê, camará. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, Aruanda, ê, camará. Oxalá quem me guia por todo o caminho, não deixa na roda a fé me faltar. Sou vento que corre, eu sou capoeira, na luta de um povo pra se libertar. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, Aruanda, ê, camará. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, Aruanda, ê, camará. Vem de dentro do peito uma chama que acende, meu corpo inteiro não pode parar. Magia que veio de lá da Bahia, axé, capoeira, salve abadá. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, Aruanda, ê, camará. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, Aruanda, ê, camará. Oxalá quem me guia por todo o caminho, não deixa na roda a fé me faltar. Sou vento que corre, eu sou capoeira, na luta de um povo pra se libertar. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, Aruanda, ê, camará. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, Aruanda, ê, camará. Ê, camará. Começou a roda, ioiô. Começou o canto, iaiá. Vem, começou a roda, ioiô. Começou o canto, iaiá. Oi do sangue que corre nas veias, oi do corpo que baila no ar, da malícia do negro escravo que lutava pra não apanhar. Capoeira é arte, é magia, foi a força pra se libertar. É um canto que ecoa na areia, embalando as ondas do mar. Vem, começou a roda, ioiô, ioiô, ioiô. Começou o canto, iaiá. Birimbau tá tocando, menino, oi, chamando você pra jogar. Oi do toque que toca no peito, levando o corpo a gingar. Começou a roda, ioiô. Começou a roda, ioiô. Começou o canto, iaiá. Começou o canto, iaiá. Vem, começou a roda, ioiô. Ioiô, iaiá. Começou o canto, iaiá.